Louvamos a Ti, Senhor, que nos conforta e nos liberta, que numa cruz venceu a morte, é o meu Salvador, Ele é meu guia, minha vitória. Jesus, minha fortaleza e salvação, é o meu socorro bem presente na aflição. Com Ele eu não tenho medo e desejo com Ele estar. Jesus, minha fortaleza, minha fortaleza. Existe um povo sedento de amor, está perdido, sem rumo, sem direção, sem fé, sem paz. E a esperança acabou, mas hoje eu digo: existe um Deus de amor que nos conforta e nos liberta, que numa cruz venceu a morte, é o meu Salvador. Ele é esperança, Ele é vitória. Jesus, minha fortaleza e salvação, é o meu socorro bem presente na aflição. Com Ele eu não tenho medo e desejo com Ele estar. Jesus, minha fortaleza. Se a tentação vier, insistir em me derrubar, na aflição, com Ele eu não tenho medo e desejo com Ele estar. Jesus,